4490, manda a sua operação. Azul 4980, autorizado a linha e manter por 90. Já vai ler no seu dia 0, azul 0. Sou 3178, Solo 04, libera direito, taxi via Alfa Juliette até o gate 09. Alfa Juliette, qual que é o portão? 09. 09, obrigado. Azul 4900, 30, decolar 10, vento variável em 39. Azul Siga o voo no 970. Não, já está visual com o sinalizador aqui. Azul 4900 decolou 05, chama controle 119.8 voo. 1198, uma boa noite, equipe toda. Para Guarulhos, autorizado nível 320, decola da 10 com primeira curva à direita na saída São Bruno, Leda Mótimo. Topes do 10, primeira aerovia, pode salvar até e conforme rota. Transponder 5535, controle 119.8. Bagem, suba para o nível 350, saída PUCA. 350, PUCA, pode voar, PUCA. Oceané 6224, desça para 2000 pés, destino 04, autorizado em LS Expray, reporte estabilizado. 2000, autoriza Jama para o Azul 4. Azul 4980, autorizado Jama. 4980, autorizado Jama. Motiva Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Pois qual é essa aposta de pronto para o Pichivec Tânia? tráfego Guarulhos, tráfego Salvador, perdão. O sinal na 973, com a informação para o TAP. 9973 autorizado com o PIN nível 360 da roda 1-0 com primeira curva. À direita na saída São Juan no Lê da Morte. Ampers 1-0 é a primeira aerovia após por base conforme ontem. Transponder 5532, controle 119 decimal 8. Autorizado com o PIN 360 da roda 10 curva direita São Juan no Lê da Morte. Vai interceptar Ampers 1-0 até por base após por sair conforme. 5532 transponder, o controle 1980 na nossa equipe. 09973, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Chamará. Rádio 4959, aguarde um minuto, por favor. Azul 4980, chama Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Azul 4980, chama o Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. Obrigado. Autorizado Ilhéus, nível 140, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída Coral, Uno Bravo. 2333 é a primeira aerovia após conforme rota. Transponder 5537, controle 199 decimal 8. Filmando curva à direita após a decolagem, Whisky 33 a primeira aerovia. Azul 4959, protegimento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Azul 5001, autorizado, pushback acionar, reporte correto. 6224, reporte visual com topo. Salvador, gol 1723-4220-0, na entrada de Lagoinha. Bruno 723, aciona a identificação, desça a minha chegada a Bonfi para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Bonfi para 4000, gol no 0 no 4, no ajuste o gol 1723. Atrapalharia esse aplastamento, aproxima pelo ou zona? Azul 5001, 123 a bordo, 4 horas e 40, até no Ribeirão Tropical da Bahia. Horas e 40, confirma somente alternativas? Ribeirão preto. Tem taxi via Índia, ponto de espera, chama pronto, altimetro 0114. 014 via Índia, 5001, ponto de espera, pronto. Puxa 6224, solo 18, Libera direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette 06, 6224. Torre Salvador, boa noite, Azul 2774. Azul 2774, aguarde cópia. Gente, já papá aguardando cópia, Porto Seguro 160 no Cisco. Azul 5001, autorizado a alinhar e decolar tipo no zero, vento 210 graus 04. Tudo aí, decola tipo no 0001. Azul 4959, autorizado, pushback acionar, reporte táxi. 5001 no Vecolor 21 no chama controle, nenhum 19 decimal 8 bomba. 198, boa noite, 5001. Azul 2774, copia? Copia, 2774. Azul 2774, autorizado ponto seguro, nível 160, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída coral no braço. Transponder 5542, controle 1-9-8. A primeira aerovia que intercepta é o IC 33 após conforme rota. 001, boa noite. Porto Seguro Bruno 60, decola da 1-0, saída coral 1 Bravo, após o IFC 33 conforme o plano. O transponder é 5542 e o controle 1-9-8 para azul 2774. Azul 2774, decola da 1-0 com primeira curva à direita. Decola da 1-0, primeira curva à direita, azul 2774. O trajeto correto é pronto para o pushback acionamento. Depois será pronto para o pushback acionamento, azul 2774. Leda, ok, 5001. Salvador Azul 4959 para o táxi, POB 65, 1225, alterna Salvador. Confirmo POB, autonomia. 65, 1225, Salvador. É a parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre, posição chama pronto, altímetro 1-0-4. Táxi via Índia, 1-0-4, chama na pronta, Azul 4959. Autorizado, 2000 pés, ajustando 0-4 e LS-X-ray, reporte estabilizado. Para 2000, X-ray, reporte estabilizado, gol na 723. Autorizado, Daniel, decolado 1-0, vento 200 graus 03, né? Aline, decolado 1-0, Salvador, bom dia, boa noite, voo no 354, informação papá. Voo no 354, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, voo Itato. Bom dia, Itato, dá presente para o voo no 354, desce ao voo no 050. O 5001, chamo Centro Recife, frequência 12251, alterno no 238. 251238, boa noite, o Centro Recife. O 59 decolou 27, chama controle em 119, decimal 8, bom. 198, graças, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4959, saída Coral no Bravo, cruzando 1300. Azul 4959, contato radar, suba para o nível 140, após 2000 pés, voa Coral. Saiu para o 140, após 2000, voa Coral, azul 4959. Estabilizado no ILS, Campo Rio. Voo no 723, chama a torre, frequência 118, decimal 6. 18,6, bom serviço. Bravo, Sideral 9973, pushback, saneamento. Sideral 9973, autorizado, pushback, saneamento. É um táxi. Gol no 723, torre. Sinal, vai travado, Campo Vista, gol no 723. Gol no 723, autorizado, pouso no 0, vento 200, grau 041. Ciente livre, pouso, gol no 723. 723, Paulo aos 32, libera direcione, Paulo em uma com o contacto via Alfa, reporte antes da Juliette, mantém me escuta. Alfa antes da Juliette, não se escuta, 723. No 354, desce para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2000, vou no 04, reporte estabilizado, vou no 354, LS X-Ray. Salvador Azul 2774, pronto para o pushback e acionamento, a posição é a 4 Lima. Azul 2774, aguarde o número 2, por favor. Aguardando o Azul 2774. Táxi Federal 9973, são 3 a bordo, 4 horas e 25, alterna Guarulhos. Via Fati 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro no 0 no 4. Fati 1 no no ponto de espera, chama pronto, na zero, no passa, na zero, na zero. Foi Salvador, Rio, final de 7-4, informação, ao ponto de espera, por favor. Aproximando da Juliette, o gol 1723. Gente, após a liberação da entrada do pote principal, no Boeing 737 está ficando à sua esquerda, ingresso via Juliette até o gate 04. É, confirma o gate? 04. Ok, após a passagem do Boeing aqui visual, ingresso 24. Gol 050, vou estar. Azul 4959, voa Yukov. Yukov, Azul 4959. Sim. Obrigado. 9973. 9973, autorizado variar de colapso no zero, vento 210 graus, 049. A linha se decola, 11, 9973. 9741, escuta. Prepara a saída de São Paulo, não aguarde só mais um minuto para a cobra, por gentileza. Estabilizado, Gol no 354. Gol no 354, chama a torre, frequência 118, decimal meia. Gol no 186, Gol no 354. Torre Salvador, boa noite, Gol no 354, estabilizado na ILS 10. 354, gostou da aproximação, reporte visual para o campo. Reportaremos. 09973, decolou 39, chama controle 119, decimal 8, bom voo. 0989973, obrigado, tenha uma boa noite. E 5974, copia. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, com primeira curva à direita, na saída São Bruno, Leda Mótima. López 10 a primeira via, pode só bater e conforme rota. Transponder 5545, controle 119, decimal 8. Autorizado. 5974 pode decolar de primeira curva à direita. Sim, de protegimento correto, aguarde para o pushback acionamento número 2 do seu. Avistou comigo 400, igual no 354. Sim, igual no 354, autorizado pouso no 0, vento 200 graus 059. Autorizado pouso, igual no 354. 2 Salvador, azul 2774, pronto para o táxi, 58 ao bordo, 3 horas e 20 minutos de autonomia, alternando Vitória. Chalé 6212, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada voo médio 1, redução 250 norte. Controle Salvador. Passaredo 2224, formação alfa. Passaredo 2224, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajustando 0 no 4. Boa Itap, mantenha high speed. Pro Itap, high speed, descida para o 040, com ajuste no 0 no 4, Passaredo 2224. 3600, desça para 3.000 pés, ajustando 0 no 4. Torre, boa noite, Xana 6224, autorização Aracaju. 4 a mais pela costa. Vai dar. Um 354 solo 43 Activia Alpha Juliette até o gate 08. Alpha Juliette, gate 08, voo 354. Prossegue na sua escuta. E o 5974 autorizado que estiver gestando a resposta. Cena 6224, copia? Cena 6224. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190 com primeira curva à esquerda na saída point. Transponder 0224, controle 199.8. Autorizado 190 Aracaju, curva à esquerda, saída conde 0224, transponder 198, controle, Cena 6224. Cena 6224, Whisky 33 é a primeira aerovia após conforme rota. Whisky 33 conforme rota, após 6224. Cena 6224 após pronto para o pushback acionamento. Bora. Autorizado Daniel, ele fala 10, vento 2, 10, grau 041. Livre Daniel, ele fala 10, azul 2774. Geral 9973, chama o centro Recife, frequência 125.1. 251, 9973, muito obrigado, tenha uma boa noite. Azul 2534, essa é a identificação, dessa vez chegada para MED 1 para o nível 060, registro na 014, segundo o SUS para 2509, número 4 na aproximação. Dispara 2000 pés, o ajuste na 014, autorizado a eletrofeira da pista na 0, repasse estabilizado. 2014, autorizado LSX-Way, pista 10, reportagem estabilizada. Azul 4959, serviço radar encerrado, 596 sudeste de Salvador, chama o controle LES na frequência 120.1. Duna, vou passar ali do 2224. Passar a 2224, autorizado Duna, descida para 3.000 pés, o ajuste na 014. Duna direto, 3.000 pés, ajuste na 014, passar a do 2224. Depósito 47, controle de Salvador, 119.8. 098, azul 2774. Toyota 4738, autorização Fortaleza, nível 390. Tronco 4738, autorizado Fortaleza, nível 390, decola pressão 0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, via Luna 9, após Bangu, Abuco, e prossegue conforme rota. Controle Salvador, Pera. 119.8, aciona 5553, transponder. Autorizado 390, decolando da Zé, curva esquerda, Momo, Froti, Hércules, Zulei 19, Bangu, Abuco, conforme o plano. O controle 1198, transponder. 5553, transponder, chão pronto, pushback, funamento, tá? 4738. 5553, vamos lá, pronto. Puxa o estacionamento, acionar 6224, no 62. Acionar 6224, autorizado, chão plantar-se. Vamos lá, 6224. Apoio, Rio 5974, autorizado táxi. E a parte 1 no táxi da Índia. Ponto para pressão 0, reporta pronto, o ajuste é altímetro no 0, no 4. Ajudado 0, no 4, na segunda, 0, no 4, no 4. Sabiris, Rota 3600. Rota 3600, contato de aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 62. Boa, Rota 3600. Estaria do 2224, desça para 210, o ajuste no 094, autorizado ele a setor da pista no 0, repasse estabilizado. Descida 2.000 pés, ajuste no 0.4, está autorizado ELS, repórter estabilizado. Passaria do 2.2.2.4. Salvador, boa noite, Capatango, Fox 7.3, fazendo 2.1.0 para 1.6.0, 20 da alta. Capatango, Fox 7.3, racionando identificação, deixa eu ver chegada bom para o nível 0.7.0, ajuste no 0.4. E a chegada bom, 0.7.0 no 0.4, vamos prestar. Sente isso, com a 74, mantém ponto espera para o 0. Então, 3600, autorizado pouso, pistão 0, vento 200 graus, 04 nós. Entendeu, e repouso, pistão no 10. Poderia confirmar o vento? 200 com 04. Ciente, pouso autorizado, pista 10, puta 3600. A 212, eu sigo o tráfego 208 milhas, rumo nordeste, Alfa Tango 72, passa nível de voo 060, início para 2010. Sim, né? Já está Celeia 212, motor da campanha interceptor localizador, Buena Proa 040, essa Proa intercepta. 040, essa Proa intercepta localizador. 2-2-4-8-1, 2 horas, não tem um Salvador. Celeia 224, autorizado táxi via parte 1, táxi Índia, reportando pronto, ponto 0, pressão 0. O ajuste altímetro no 0, no 4. Pode esperar em porta pronta, né? 2, 2, 4. Bravo 974, Lima tem cabeceiro no zero. Lima tem no zero. Você para 4.000 pés, o ajuste no 0 e no 4. 4.000, comunicação. 1.2, curva direita na proa 055. 055, 6212. Então, 3600, sala 53. Libera direito, autorizado o táxi via Alfa, reportando 11 a Juliette. Direita via Alfa, com Juliette. Com 974, autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 90 graus, 059. Torre Utah, 4738, puxa acionamento. Então, 4738, autorizado, feedback, acionamento, chamando para o táxi. Chama táxi, 4732. Fox Charlie, está pronto, 6224. Quatro, Fox Charlie, Sierra, 2-0, nível 050. 050, Fox Charlie. E 5974, decola 255, chama controle Salvador 119, decimal 8. 119, decimal 8, controle, e 5974, uma ótima noite. Controle Salvador, uma boa noite, o Rio 5974. E 5974, contato radar na decolagem, cuba via seleção, voando para nível 340. 340, via São Bruno. Taylor, depósito, posição 0, passarela 2224. TAM, 3600, ingresso a Juliette, posição 05. Juliette para 05, TAM 3600. 36, obrigado, bom. Azul 2534, desce para 2010, o ajuste na 04, autorizado a LS sua da pista na 0, repartibilizado. 4, Abatango, Sierra, desce para 4.000 pés, o ajuste na 014, reduz a velocidade para 2209. Sendo para 4.000, 1014, reduzindo para 220. Nós, o Fox Charlie. Salvador, muito boa noite, estacionário 62, 1-2. 2, ajuste no 0, no 4, continue a aproximação, número 2 para pouso. Passando 2224, sol 58 do Brasil direito, autorizado táxi Alfa Kilo, parte 3, possivelmente posição 3 Romeu, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, posição 3 Romeu, ficará atento. Posição 62112, hoje já te metro 04, autorizado pouso, pistola 0, vento 200 graus 05 nós. Autorizado pouso, posição 62112. Patrão do Papo Charlie Sierra, deixa para 2 metais, ou existe na 0 na 4, autorizado leste esquerda, pista na 0, repasse do brisado. 2 metais, 1 no 0, 1 no 4, autorizado ILS, X-Ray da 1 no 0, contra estabilizado, Papo Charlie Sierra. Estabilizado final, azul 2, 2, 4. Azul 2, 5, 3, 4, contato de aproximação, chame torre na frequência 1 no 1, 8, 2, 1, 6, 2. 1 no 8, 6, azul 2, 5, 3, 4, obrigado, boa. Boa noite, Azul 2534, final. Azul 2534, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, guardando o pista livre. Guardando o pista livre, Azul 2534. Azul 2234, fica atento ao balizador, possivelmente posição 4 Romeu agora. 4 Romeu então agora, 2224. M2122, salão 0200, prossegue via Alfa, reportando o ânsito da PCG8. Reportando o ânsito da PCG8, via Alfa. Oi, outro M2224, autorizado, tem que colar via Sérgio, tem parada. Gente, mantém a posição. Ok. Ok. 2534, autorizado pulso, pista no 0, vento 200 graus 04 nós. Autorizado pouso, azul 2534. Patrícia no 52, você é a identificação, deixa eu ver chegada B mais de 1 para o nível 050, agiste na 0 na 4. Atrasando 52, autorizado, sabe? Toque de Charlie Sierra, reduza para a velocidade de aproximação. Já iniciou a redução, está estabilizando o visual com o campo de foco certo. Charlie Sierra, com parte de aproximação, chama a torre na frequência 1-1-8, decimal, meia dúzia. Ativo, chama a torre, 18-6, boa noite, com a chance. Chanel 6212, ingresso Juliette, posição 06, parte 1.